Ao fim da nova subida, reconheceu a ossada de um equino ou bovino, que lhe tinha servido de principal referencial ao deixar o caminho de terra que tinha descido ao abandonar o caixão à própria sorte. Arfava quando chegou ao terreno plano, onde ficava o casebre em ruínas e as pedras que formavam o que fora a mureta ao redor de um poço. Foi direto para a porta de madeira podre e olhou para o esquife fajuto. Ainda estava lá. Abriu um sorriso de contentamento. Saiu de novo para a tarde abafada e ensolarada. Na madrugada anterior, quando encontrara o abrigo, tinha testado o poço jogando uma pedra pesada ao fundo do buraco. Demorou para ouvir o splash da água. Era fundo. Debruçou-se sobre a abertura e berrou só para brincar com o eco. Poço escuro. Tão escuro que parecia ver coisas mexendo-se na escuridão. Só parecia. Nada vivia naquele poço. Só o lençol d'água lá no fundo a minar para o buraco água cristalina. Andou ao redor da casa. Tinha sede. Encontrou uma corda velha e uma panela suja de terra e comida pela ferrugem. Amarrou na corda a panela e começou a descê-la ao fundo do poço. Quando sentiu a corda afrouxando, percebeu que ela boiava à flor d'água. Mais um instantinho e sentiu a corda retesar e a panela pesar. Tinha afundado. Começou a puxar. Se não estivesse muito suja, poderia beber. Viu o reflexo da panela e da água que vinha em seu bojo. Um brilho gostoso. Puxou mais. Quase alcançava quando a corda antiga se partiu e a panela desapareceu outra vez. Droga! Lúcio ouviu um barulho às suas costas. Virou-se e seus olhos se arregalaram. Dois homens, uma espingarda e um facão. O lacaio assustou-se de tal maneira que, ao arrastar-se, derrubou dois paralelepípedos para dentro do poço, quase indo junto com as pedras. Não se mexa! Gritou o homem da espingarda. O outro, um homem de olhos verdes e sardas nas bochechas, brandia o facão acima da cabeça. O da espingarda balançou a cabeça e, obedecendo ao sinal, o rapaz foi para dentro do casebre. Eu não tenho nada, eu não tenho nada, gritou Lúcio, preocupado. Isso a gente vai ver. Lúcio fez menção de se mexer. Um tiro espocou no ar e pedriscos da pedra do poço voaram em sua cara. O lacaio levou as mãos aos olhos e deitou-se no chão. Celão, abra essa caixa e veja o que tem dentro, ordenou o homem armado. Não, gritou Lúcio, enfurecido, esquecendo-se do olho ferido que se tinha tornado vermelho sangue. Anaquias abriu os olhos ouvindo gritos. Não era noite, não era tempo de despertar. Havia urgência naquela voz distante. Algum perigo o cercava. Soltou-se da reentrância no alto da rocha e pareceu voar pela caverna. Seus olhos vermelhos acenderam-se e seus dentes saltaram. Ouviu novamente os gritos. Correu pelo corredor estreito, batendo contra as pedras. Tomou a direção da boca da caverna para atender ao chamado. Era uma voz distante, uma voz conhecida. Era Cantarzo, o vampiro que zombava de Raquel. Anaquias balançou a cabeça sem nada entender. Não podia ir para a boca da caverna, ainda era dia. Fungou fundo. Não sentia o cheiro do inimigo. Cantarzo, maldito de uma figa. Anaquias urrou, como que querendo afastar aquela voz fantasmagórica, querendo afastar aqueles pensamentos. Mas havia perigo. O vampiro clamava por socorro. Lúcio agarrou um paralelepípedo rachado ao meio e pulou para o lado ao mesmo tempo em que ouvia um segundo tiro. Celão! Gritou o homem armado. O disparo tinha novamente passado ao lado do lacaio, levantando poeira do chão. Lúcio arremessou a pedra que voou certeira, arrebentando num som oco a testa do atirador. O rapaz loiro saiu do casebre com expressão espantada, vendo seu amigo tombar mole no chão. Varreu a frente do corpo com o facão, indo em direção ao amigo caído. Lúcio respirava rápido. Seus olhos foram de encontro à mureta desfeita do poço. Pegaria outra pedra e acabaria com o segundo assaltante. Celão apanhou a espingarda do chão e flexionou o cano de descarga, retirando os dois cartuchos deflagrados. Tirou do bolso da calça jeans do amigo mais dois e carregou a arma. O homem tinha outra pedra na mão. Celão correu na direção do assassino do parceiro e encostou o cano duplo em seu peito. Quieto, homem! Lúcio imobilizou-se, mantendo a pedra na mão. O que tem na caixa? Por que está arriscando sua vida? Lúcio nada respondeu. Respirava com tomadas curtas. Lúcio nada respondeu. Respirava com tomadas curtas. Estava exaltado e assustado. Não poderia deixar que aquele cara pusesse as mãos em seu tesouro. É isso. Você está carregando algum tesouro, não é? Lúcio só meneou a cabeça negando. Celão deu um passo para trás. Larga a arma. O grito de uma nova pessoa no meio daquela briga assustou tanto Lúcio quanto o assaltante. Lúcio, no entanto, voltou primeiro à atenção e lançou-se insano para cima do agressor. Celão gritou e puxou o gatilho. O disparo perdido fez um galho de árvore se partir. Lúcio urrou, bufou e rolou no chão com o homem loiro. Levantou-se vitorioso com a espingarda na mão. Celão tirou o facão da bainha e avançou contra a vítima. Descreveu um arco duas vezes diante de si, mas viu o homem desviar-se habilmente. Lúcio agarrou o cano da arma e desferiu um golpe violento com a coronha da espingarda na têmpora do agressor. O loiro cambaleou de lado e foi para trás até bater com as costas no casebre. Seus olhos ficaram baços e sua boca abriu-se. Um fio de sangue minou em sua cabeça, escapando do supercílio aberto. Lúcio ainda respirava fundo e continuamente olhando enraivecido para o loiro. Larga o facão, gritou novamente o interventor. Lúcio olhou para o sitiante que lhe dera comida e que se aproximava pé ante pé, cautelosamente. Você também, larga essa espingarda. Lúcio obedeceu prontamente. O loiro também acabou soltando o facão no chão. Benito aproximou-se vagarosamente do homem ferido e abaixou-se rapidamente para pegar o facão. Tire as botas, ordenou. Celão obedeceu. Estava ofegante e parecia lerdo demais para processar as informações. O golpe na cabeça tinha mexido com ele. Assim que ele jogou as botas para o meio do terreiro, Benito fez um corte em cada braço do rapaz. Vai embora, some daqui. Celão, sem dizer palavra, desapareceu por trás do casebre e foi embrenhar-se na floresta que surgia logo atrás. Se esse filho da mãe não for mulo, tá ferrado quando o sol baixar, disse, jogando a espingarda pelo buraco do poço. Lúcio concordou com Benito, ouvindo o splash da arma afundando na água. Por que me ajudou se me tocou agora há pouco? Eu não vim aqui para te ajudar, vim aqui de curioso. Lúcio rodeou a casa procurando com os olhos outros invasores. Tirando o farfalhar da vegetação tangida pelo vento, tudo era silêncio. Voltou para a frente do casebre. Benito examinava a cabeça do morto. O homem estava de olhos abertos e um fio grosso de sangue formava uma poça rubra junto à boca do cadáver. Caraca, você não queria mesmo que mexessem na sua caixa. Benito levantou-se e foi até a porta do casebre. Ainda com o revólver na mão, olhou para Lúcio antes de entrar. Viu a grande caixa de madeira, retangular, lembrava um caixão. O que você está carregando aí dentro? Lúcio não quis falar. Benito viu o radinho de pilha em cima da caixa. Olhou para as cordas que serviam de alças. Lembrou-se imediatamente das feridas na mão do sujeito. Ele estava carregando aquilo pelas estradas, puxando no braço. Era um louco ou dono de um grande tesouro. Pegou o radinho de pilha e voltou para fora. Lúcio estava parado no meio do terreiro. Tinha um paralelepípedo na mão. Solta isso, chega de confusão. Já tem um morto no chão e tá bom por hoje. Você não vai querer abrir a caixa? Benito olhou de volta ao casebre. Queria saber o que você carrega ali dentro. Quando anoitecer, eu mostro. Quando anoitecer? É. Benito olhou de novo para o casebre. Você não quer dizer que está carregando um vampiro. É isso. Até que você não é burro. Não sou mesmo, xará. Não sou burro para sair arrastando vampiro nenhum debaixo do sol e fodendo minha mão. Você que é o burro nesse caso. O sitiante andou pelo terreiro um instante e coçou a cabeça com o revólver. Eu não quero que você abra essa caixa, disse Benito. Quando anoitecer, ele vai despertar e verá direto no meu cangote. Ele está apagado. Apagado? É, ele está meio morto. Benito deu com os ombros. Todo vampiro é meio morto, meio vivo. Estou querendo dizer que mesmo que eu abra a caixa para mostrá-lo, ele não vai levantar-se. É por isso que eu procuro a tal da Teresa. Ela é uma bruxa. Para com esse papo de 13. Benito ergueu o rádio e estendeu-o ao forasteiro. Como liga isso aqui? Não me lembro mais como um desses funciona. Lúcio apanhou o aparelho e ligou. Girou mansamente o dial para sintonizar melhor diante do olhar perplexo de Benito. Uma balada gótica do Jesus... Lúcio apanhou o aparelho e ligou. Girou mansamente o dial para sintonizar melhor diante do olhar perplexo de Benito. Uma balada gótica do Jesus and Mary Chain chegou ao ouvido da dupla. Essa música vem de São Vítor. Eles montaram uma rádio lá. Benito ficou com os olhos fixos no aparelhinho. Seria um engodo daquele sujeito estranho? Estaria sendo vítima de alguma armação? As ondas de rádio não existiam mais. Lembrava-se muito bem. Era um rapaz de 22 anos quando, durante a madrugada, no meio da transmissão, com o telejornal pela metade, tudo parou. Na época, tinha achado que fosse problema de seu aparelho de TV, que fosse problema com a antena de transmissão daquela emissora. Começou a percorrer nervosamente os canais e nada, tudo fora do ar. Ligou o rádio, igual, nada funcionando. Nada seria mais como antes. O homem voltou do devaneio e o som cadente da música embalava seus ouvidos. Duas lágrimas peroladas desciam por sua face, unindo-se no queixo. Como isso aconteceu? Quando o rádio voltou a funcionar? Foi depois dos milagres. Você me falou da profecia do velho bispo, mas eu não acreditei. Senta aí que eu te conto tudo. Conto, inclusive, por que estou arrastando esse vampiro de uma figa pelas estradas de terra e prepare-se. O quê? Eu vou pedir sua ajuda. Benito cerrou os olhos e fez uma expressão de asco. Não queria ajudar aquele maluco nem aquele vampiro. Se você nos ajudar, você viverá para sempre.